consumindo as folhas do rascunho, devorando o implacável sem escolhas, forçando o punho, um monstro que cospe palavras, as coisas mais chucras, sempre mais bravas, a cada segundo mais brutas, riscando e escrevendo, me usando sem que eu sinta, história de louco com pad, não é que eu minta, algo sem controle na mão, tá ligado, é maior zinca, seguindo a batida com a rima mais fodida, resultado de uma experiência mal sucedida, solução, penso mas não acho, fico com cara de tacho. A pressão é tanta que aparece na folha de baixo. Algumas frases desconectas, encontros e desencontros, expelindo versos, isso chega a que ponto? Já não é comigo, amigo. Minha caneta vira um monstro. Então escreve, monstro, faça dos versos um conto, não conto a ponto, sem massagem nem desconto, instinto natural e pronto pra deixar o sóbrio ponto, estando no DF achando que é Toronto. Então escreve, monstro, faça dos versos um conto, não conto a ponto, sem massagem nem desconto, instinto natural e pronto pra deixar o sóbrio ponto, estando no DF achando que é Toronto. Devorando o papel como se fosse doce, e mesmo se não fosse, riscaria sem dó e sem pose. Já não tenho mais medo, já não temos segredo, somos um só, caneta, palma, dorso e dedos. Esquenta a ponta do metal, clássico modelo cristal, enchendo a folha com palavras que não são minhas, seguindo a batida, respeitando as linhas, feito uma caneta, tinteiro, borrando, fazendo falso, verdadeiro, vontade de um guerreiro, até parece maneiro, mané, mas é algo mais forte que você. Te obrigando a fazer o que você não quer. Me serve ou eu sou servo? Vem de fora ou algo interno? Respostas só quando chegar na última folha do caderno. Então escreve, monstro, faça dos versos um conto, não conta ponto, sem massagem nem desconto, instinto natural e pronto pra deixar o sóbrio tonto, estando no DF achando que é Toronto, sem ceder os pontos, lascado mas tem que rir, muita tinta no tubo de plástico prestes a explodir, por azar ou sorte isso não acontece, moleque, eu sinto, ganhando força, seguindo os próprios instintos, feiura e tristeza, a quem veja beleza, não tem herói que detenha, isso é certeza, talvez algum vilão assuma o controle, e daí surge uma fraqueza, consumindo sem sorriso ou pranto, fazendo algo complexo, na simplicidade do branco, pensamento vira letra, e letra vira canto, fazendo tem que ser feito, independente de opinião, uma letrinha, no meio da imensidão, sente que rap mente, hip hop não, então rascunha, use a força necessária, porque o monstro caneta é a nova criatura lendária. Então escreve, monstro, faça dos versos um ponto, não conto a ponto, sem massagem nem desconto, instinto natural e pronto pra deixar o sóbrio tonto, estando no DF achando que é Toronto. Então escreve, monstro, faça dos versos um conto, não conto a ponto, sem massagem nem desconto, instinto natural e pronto pra deixar o sóbrio tonto, estando no DF achando que é Toronto.